So Rick, sometimes I change, I stay change, so you can take, né? Eu acho que tu consegue pegando. Pois é. Às vezes eu vou mudando, mas às vezes tá tudo